Vamos falar sobre o portfólio de produtos e serviços da TEN Top Executives Net, especializado em gestão de redes de negócios, GRN. Para começar, qual o negócio em que todos nós estamos? Você vende confiança. Confiança de que o seu produto ou serviço será entregue com a qualidade, dentro do prazo e dentro do preço justo que foi acordado. A partir disso daí, você vai começar a enxergar a vida de uma maneira muito simples. Ou a metade do copo está cheio, ou metade está vazia. Se tiver prestes a se encher, você vai enxergar muitas oportunidades em todo o contato que é feito. Se você enxergar a vida como metade do copo vazia, você vai tender a olhar primeiro pelas ameaças, os pontos negativos, ao invés de ver os pontos positivos. Mas tudo isso é em função da confiança que você constrói no processo. Portanto, esse é o principal produto inerente ao seu serviço, à sua empresa, à sua marca, ao seu nome. E é justamente sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Como é que você usa a gestão de redes de negócios para construir a confiança necessária que vai gerar novas oportunidades para a sua empresa? A gente baseia todo o nosso trabalho na fórmula da riqueza, que é valor versus alavancagem. E a gente começa com a questão de treinamentos, palestras, workshops e cursos sobre gestão de redes. Depois passamos para coaching, que de carreiras, equipes, empreendedorismo, negócio a nível local e globalizado. Se o cliente quiser fazer uma experiência em termos de ter um senior interino, que é um especialista em gestão de redes, ao invés de ter o seu próprio senior, também podemos ajudá-lo nessa transição. A partir daí, aonde colocar todos os contatos que a empresa já tem? E nesse caso, nós recomendamos considerar a rede social corporativa online, ao invés de ter o seu simples banco de dados. E mais adiante, participação no TEN Club, que é composto de 24 empresas que não competem entre si e que convidam um total de 4.500 top executivos de seu interesse em cada país para participar de um calendário de eventos corporativos. Em relação ao treinamento em company, a rigor, nós temos duas abordagens. Uma é falar sobre gestão de redes de negócio propriamente dito, o que é o CNO, Chief Networking Officer, e como é que isso foi inspirado no modelo japonês, histórias de sucesso, benefícios, aplicação da metodologia. E o outro é em explicar como é que funciona esse mundo das redes sociais online, com seus fóruns de debate, comunidades sociais, diretórios de negócios, comunidades de negócios, geradores de contato, comunicadores, que é o ferramental necessário para a gestão de redes. E aí nós podemos expandir isso para workshops e cursos de 4 até 30 horas, que eles vão aprofundando cada vez mais e vão dando aos nossos treinandos uma experiência muito mais palpável, muito mais, digamos assim, prática do dia a dia. Em relação ao coaching, nós temos carreira, equipes, empreendedorismo e negócios. Em carreira, mais focado para o indivíduo que quer passar a gerenciar sua rede pessoal e planejar os seus objetivos de vida, de carreira, financeiros, de acordo com os recursos que ele tem à disposição na sua rede, já migrando da rede atual para uma rede ideal. No caso de equipes, a gente já trabalha com a possibilidade de escolher um CNO, Chief Networking Officer, montar uma equipe de gestão de redes e aplicação da metodologia conforme descrito nos workshops e treinamentos anteriores. Empreendedorismo, nós dizemos o seguinte: tenha primeiro uma rede montada de funcionários, de fornecedores, de clientes, de investidores, de contatos de mídia, antes mesmo de você abrir o seu próprio negócio. Portanto, como se monta essa rede? E o mesmo raciocínio é válido na expansão dos negócios a nível geográfico. Achar, atrair, interagir e comprometer os membros certos na sua rede. Quanto ao CNO interino, nós temos essa série de perguntas aqui colocadas. Se as empresas têm total qualidade, tranquilidade para responder a todas elas, Então, você, de repente, já faz um trabalho no qual você tem um Chief Networking Officer atuando, ainda que informalmente, dentro da sua organização. Não talvez um indivíduo, mas várias pessoas fazendo pequenas partes desse todo. O que nós recomendamos é que uma pessoa tenha a visão estratégica do todo. E caso você tenha dificuldade em responder esse questionário e queira fazer uma experiência em contratar serviços de um CNO interino, nós poderemos auxiliar nesse sentido. E aqui temos a Top Executives Net, que é uma comunidade de negócios online. A questão que se faz é a seguinte: o que é mais fácil? Você ter seus contatos todos num banco de dados e em um momento eles vão ficar desatualizados, organizá-los numa comunidade de negócios online no qual eles possam blogar, postar, colocar wikis, fotos, vídeos, preencher o seu perfil, seus dados de contato são permanentemente atualizados e muito mais. Amanhã ou depois, imagine que sua empresa é comprada. Se você passa apenas para o novo comprador um banco de dados, ela tem um valor X. Mas qual seria o valor dessa empresa se você tivesse toda essa informação organizada, agrupada, bem documentada dentro de uma rede social? Bom, seguindo adiante, nós temos o último produto, que é o Ten Club. Ten Club é o foco nas corporações. Não existe competição entre as 24 empresas que o compõem em cada país, e esses convidados, que são os top executivos, ficam numa área restrita e entram apenas por convite. Então nós temos duas categorias, a prata e a ouro. A prata convida até 125 top executivos e a ouro convida até 250 top executivos, com a diferença de que a ouro organiza um evento corporativo local por ano, gerando então, como são 12 empresas, um calendário de eventos. Nós temos para cada país um evento de lançamento, que são os três primeiros contratos ouro. Eles pagam o valor de prata no primeiro ano, dada as seguintes condições: que o pagamento seja feito de imediato, que eles convidem logo esses 750 top executivos e que eles agendem três eventos nos meses seguintes, logo após 10 dias após a assinatura do contrato. Por quê? Porque com esses 750 top executivos, nós esperamos tirar as 21 empresas restantes e aí sim, rapidamente, em 2 a 3 meses, alcançando o total de 24 empresas e 4.500 top executivos por país. E esperamos também que exista uma demanda para a expansão do conceito Ten Club por outros países. Nós já temos identificados alguns local CNOs e esperamos, então, que esse modelo seja bastante bem sucedido, gerando muito benefício a todos. Veremos. Em relação à empresa, ela tem amplo acesso à comunidade de executivos existentes dentro da Ten, não apenas na área restrita, mas também na área aberta. Fortalecimento da sua marca na mente de decisores. Ela tem exclusividade dentro da indústria principal. Ela pode organizar eventos executivos com público cativo de 4.500. E também pode compor com empresas de categoria prata para fazer eventos ainda maiores. A inserção do logo da empresa no Ten Club News, que é a nossa newsletter exclusiva para esse grupo. Promoção e lançamento de produtos e serviços em eventos específicos. Os negócios que acontecerem dentro do Ten Club não se paga comissão a terceiros. Fazer teste de mercado de produtos. Ajuda no planejamento da internacionalização da empresa. E também suave recrutamento de executivos sem intermediação de headhunters. Aos top executivos, é um privilégio ter sido convidado para participar de um grupo tão seleto. Aumenta a sua visibilidade, permite exposições de ideias, demonstração de expertise, experiência, conhecimento e, caso exista vontade de fazer uma migração dentro do mercado, o job search é mais discreto. Caso exista interesse em conhecer qualquer um desses nossos produtos com mais detalhamento, por favor, fique à vontade para entrar em contato conosco nos dados a seguir. Muito obrigado. Será um prazer servi-los no futuro breve.